Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quinta-feira, estamos a 9 de setembro de 2010 e eu cá estou para lhe trazer, nos próximos 30 minutos, músicas de artistas que são bem conhecidos, mas cujas músicas não são tão conhecidas assim. E sem mais delongas, vamos começar com as três primeiras. A primeira mesmo é de Stevie Wonder, do primeiro álbum. A música chama-se Fingertips. Vamos depois chegar também, do primeiro álbum, com a música dos The Carpenters, A Song For You. E para terminar, do álbum de 1972, tal como o dos The Carpenters, vamos ficar com a música de Michael Jackson. A música chama-se Sunshine. É uma música, aliás, ela não é a original de Michael Jackson, mas é aqui interpretada por Michael Jackson, ainda bem pequeno. Vamos ficar com estas três músicas e espero eu que sejam do seu inteiro agrado. So many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhyme. I've acted out my love in stages with 10,000 people watching. But we're alone now and I'm singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me?

Vamos ficar nos próximos minutos com mais três temas na companhia. Primeiro de Elvis Presley, que nos traz com ritmos diferentes daqueles que estamos acostumados a ouvir, A Little Bit of Green. Depois, vamos ficar com uma música fantástica, Mr. Wonderful, na voz de John White. Ainda para acabar esta seleção de três músicas, e antes das minhas despedidas, vamos ficar com uma música de Gianni Morandi. A música chama-se I Corpa Mia e é do seu primeiro trabalho, gravado em 1962. É a faixa número 2 deste LP. Quando eu voltar, será já para as despedidas. Desfrute destas três músicas que escolhi para si. Now that the truth is hard to face, I can't forget you once were mine. Now someone else is in my place. Whenever we meet, my heart beats out of time. Just a little bit of green, clouds my eyes to what I've seen. Just a little bit of green, when I see you with someone new, and knowing that I can do. Please don't try to tie me down. Those are the words you often say. I can't help seeing you. Smile with surprise, I turn my eyes away. Just a little bit of green, whoa, clouds my eyes to what I've seen. Just and knowing that there's nothing I can do. Just a little bit of green, whoa, clouds my eyes to what I've seen. Just I can do. Live in your own world anyway, twisting every single thing I say. In my hometown I feel out of place. Change my name and find a different face. You tell me outside the bar. Sometimes I don't know which one you are. Imitation's all that you accept. Shadows of myself that you once met. Bottles in the alley, break and smash. Get into the car for one car crash. You tell me è finito fra noi. Io sono più solo, son più solo che mai. È colpa mia, lo so. Se adesso tu te ne vai, non seppi mai tenerti con me. No, è colpa mia, lo so. La gelosia di te già mi fa soffrire, lo sai. Vorrei poter indietro ritornare, ma è troppo tardi ormai. Oh no, la vita non è vita senza di te. Io te ne prego, scrivi il mio rigo, la gelosia di te mi fa soffrire, lo sai. Se un giorno vedrai un'ombra camminare, sarò io senza te, amor. Perché con te la vita se ne andò, è colpa, colpa mia, lo so. È colpa mia, lo so. Chegamos ao final da nossa emissão. O Musicália vai mesmo fechar as portas por hoje, por aqui. Mas antes tenho mais um tema para lhe oferecer. Em 1999, os Westlife gravaram um tema chamado Without Wings. Mais tarde gravaram o mesmo tema, mas com as Wonder Girls. É um tema que acabou por não ficar muito conhecido, já que o primeiro single, só com eles, foi um sucesso. As Wonder Girls, um grupo mais com não tanta expressão na Europa, acabou por não vingar, mesmo com os Westlife. Mas nós trazemos aqui este tema Antena. Westlife com Wonder Girl, Without Wings, a fechar mais uma edição da Musicália. Amanhã estou de volta com os principais hits de dança dos anos 90. Fique bem e tenha uma boa noite. Até amanhã. Everybody's looking for that something, one thing that makes it all complete. You find it in strange places, places you never knew it could be. Some find it in the face of their children. Some find it in the love resides. Can't deny the joy it brings when you find a special thing. You're flying without wings. Some find you cheering every morning. Some in the solitary night. You find it in the works of others. A simple line can make you laugh or cry. You find it in the deepest friendships, the kind you cherish all your life. You know how much that means. You found that special thing. You're flying without wings. So impossible as they may see. You've got to fight for every dream, cause who's to know which one you let go would have made you complete. Well, for me it's waking up beside you to watch the sunrise on your face, to know that I can say I love you in any given time or place. It's little things that only I know. Those are the things that make you mine. And it's like flying.